Álbum de Família. Todas as semanas, reunião obrigatória com os álbuns que fizeram a história e o futuro do rock em 33 rotações. De Elvis a Costello, de Cobain a Capranos, toda a família presente. Uma hora, um álbum. Quartas, das 2 às 3. E domingos, a partir do meio-dia. Álbum de Família. Esta semana na Radar, um dos maiores pioneiros da música popular do século XX e considerado o pai do hip-hop, África Bambaataa está no álbum de Família, com um disco que reúne nos seus primeiros singles temas cruciais do género e que lançam as bases para o electro-funk e outros estilos dentro das eletrónicas, como a música de dança e o techno. Ele começou como DJ no bairro do Bronx, organizando festas e a trabalhar de perto com MCs e com outros artistas de rua. Com a música, ajudou a comunidade do Bronx a erguer-se contra os gangues violentos que patrulhavam as ruas e que pouco antes tinham mesmo contado com o próprio Bambaataa. Mas uma viagem à África muda tudo, isso e o crescente domínio nos pratos, com um apurado conhecimento de música. Em inícios dos anos 80, forma o coletivo Soul Sonic Force e altera para sempre o som que o próprio apelida de hip-hop. Injeta-lhe algumas eletrónicas, inspirado pela Yellow Magic Orchestra do Japão e pelo vanguardismo dos Kraftwerk da Alemanha. A fusão única de estilos, do hip-hop com rock, funk e eletrónicas, dá origem a um estilo novo e que proliferou durante os 80s. Planet Rock, o single, saiu em 1982 e foi um sucesso em todo o mundo, levando assim o género para um público maior e para lá do círculo afro-americano. É em 1986 que Bambaataa coloca o single numa longa duração, o registro Planet Rock The Album. Aproveita assim para juntar os primeiros singles de Bambaataa com o coletivo Soul Sonic Force. A destreza do DJ nos pratos e dos MCs que disparam rimas, assim como a produção com eletrónicas, fazem deste álbum um marco do hip-hop e de muita da música que nasceu na década de 80. Planet Rock começa, claro, com o histórico tema-título na sua versão 12 polegadas. É uma das fundações do hip-hop, do dance music, do electro e do techno. Contém uma linha melódica retirada de Trans Europa Express, dos Kraftwerk, mas em vez de ser samplada, foi mesmo tocada em estúdio no sintetizador. Pelo meio também surge uma melodia da autoria de Ennio Morricone, composta para um dos Western Spaghettis de Sergio Leone. Planet Rock é uma das canções incontornáveis da história e quando saiu foi um êxito enorme em vários locais do planeta. E depois de Planet Rock vamos ainda ouvir Looking for the Perfect Beat, outro momento fundamental do electrofunk criado por Bambaataa e que se transformou em inspiração maior para a house music britânica em meados dos anos 80. Este é África Bambaataa na Radar. Party people, can y'all get funky? Soul Sonic Force, can y'all get funky? The Zulu Nation, can y'all get funky? Yeah, just hit me. Just taste the funk and hit me. Just get on down and hit me. Bambaataa's getting so funky, now hit me. Yeah. We'll be right back. it's a hot when nature's children dance and set a chance on this mother earth, which is our rock. The time has come and once for soul to show you really got soul. Are you ready? Hump, hump, bump, get bump. Now let's go. House. Then you lift your body. You got the body rock and pop. Bounce and pop. Everybody just rock it, don't stop it. You gotta rock it, don't stop. Keep ticking and talking, working all around the clock. Everybody keep rocking and clocking and shocking and rocking. Go house. Everybody say rock it, don't stop it. Gotta rock it, don't stop it. You gotta rock it, don't stop it. You gotta rock it. to it. Makes us wheel and deal. África Bambaataa nasceu no bairro do Bronx, em Nova Iorque, em 1957. Viveu sempre muito de perto com os movimentos de libertação racial da minoria afro-americana e desde a infância que assistiu a acesas discussões que a sua mãe tinha sobre o movimento dos direitos da comunidade afro-americana. Toda a ideologia da época acabou naturalmente por influenciar o jovem Kevin Donovan. A mãe era ativista e tinha também uma extensa coleção de discos com vários géneros e artistas que começaram a ser explorados pelo filho. No início da adolescência, Bambaataa junta-se a um gangue do Bronx, os Black Spades, e rapidamente sobe na hierarquia do gangue e torna-se mesmo no seu líder. Mas para além da vida por vezes violenta nas ruas do Bronx, Bambata nunca deixou de lado a música e no liceu chegou mesmo a ter aulas de piano e de trompete. E influenciado pelos discos da mãe, também ele se tornou um colecionador incurável, adquirindo de tudo um pouco, e não apenas funk ou R&B, mas também outros estilos como salsa, calypso, reggae e rock. Inspirado pelos DJs Kool DJ Dee e Kool DJ Irk, figuras hoje históricas do movimento hip-hop do Bronx, também o jovem Bambata começou a brincar com os pratos dos giradiscos e foi começando a apanhar determinados momentos das canções, breaks distintos. E foi isso que começou a explorar a sério e a tocar nas festas que se iam organizando no bairro. Apresentava ao público determinados momentos da música em vez da canção completa. E a par de outros DJs, como por exemplo Grandmaster Flash, ajudou a criar a arte do turntablism. São os estudos sobre o continente africano e, em especial, sobre África do Sul que alteram a ideologia street de África Bambata. E uma breve viagem ao continente, com a visita a várias comunidades, inspiram-no a deixar os gangues e a usar a música como ponto de união para os jovens do Bronx. Adota então o nome de África Bambata Assim, inspirado pelo chefe da tribo Zulu, que em inícios do século XX conduziu uma rebelião contra o poder da África do Sul. No seu bairro, deixa os Black Spades e cria a Bronx River Organization e começa a chamar os jovens do bairro a participar na música, especialmente com poesia ao microfone. Em breve, o seu hip-hop, que tinha acabado de nascer, irá expandir-se para todo o mundo. Na Radar, o regresso aos singles que fazem parte de Planet Rock The Album, lançado em 1986. Agora com Renegades of Funk, um dos primeiros temas de hip-hop com sentido político. Os Rage Against the Machine fizeram uma versão em 2000 para esta música. Depois vamos ainda escutar Frantic Situation, África Bambata, no álbum de família. No matter how hard you try, you can't stop us now. No matter how hard you try, you can't stop us now. Renegades of this atomic age. This atomic age for renegades. Renegades of this atomic age. This atomic age for renegades. Planet Earth kept on the changes. Then the Renaissance came. Times continue to change. Nothing stayed the same. But there were always renegades. Like you said it, bull. Tom Hanks. bringing out vocals. You know every time I'm popping to the beat, we get fresh. There was a time when our music was something called a big street beat. People would gather from all around to get down on the big sound. You had to be a renegade those days to take a man on the dance floor. Like Africa, Bambata, and the soul. Hey. Com a adesão de cada vez mais jovens ao hip-hop, Bambata criou a Universal Zulu Nation, um coletivo de MCs e DJs, como, por exemplo, os jovens De La Soul, Queen Latifah, A Tribe Called Quest e Jungle Brothers, entre muitos outros. A ideia principal de Bambata era usar a música como instrumento para transmitir às novas gerações ideias de paz e de liberdade racial. Sucederam-se as festas no Bronx, com o sound system de Bambata a ganhar cada vez mais reconhecimento, em especial a sua destreza na seleção musical. E não é por acaso que os seus pares começaram então a tratá-lo por padrinho e mais tarde como o pai do electrofunk. A Zulu Nation nasce em 1973, mas África Bambata só iria começar a gravar quase 10 anos depois. As festas foram ficando cada vez maiores e saltaram mesmo as fronteiras do Bronx e de público. O sound system chegou rapidamente a consumidores brancos e teve um enorme impacto na geração da New Wave que crescia em Nova York, em especial na zona de Manhattan. Bambata forma então o coletivo Soul Sonic Force. É com DJs, MCs e músicos de funk e de sintetizadores que grava os primeiros temas, isto já em plena década de 1980. O primeiro tema como produtor saiu no início dessa mesma década, Zulu Nation Throwdown, dos Soul Sonic Force. Em 1982 assina em nome próprio o single Jazzy Sensation, seguido pouco depois por esse marco do hip-hop que foi Planet Rock, editado 3 meses antes do também revolucionário The Message, de Grandmaster Flash. E com o sucesso do Planet Rock surgiram inúmeras bandas de electrofunk por toda a América. Regressamos ao álbum de 86, que junta estes primeiros singles de África Bambata, agora com Who You Funking With? Like I'm out on bail, but I never do time. But I'm taking 'cause my name is Belly Bell in the street. Mine. Paint in your mind, homeboy, a picture. You're my student, I'm your teacher. I can tell through the years you've been listening well, but I total up the score and I'm sorry you fell. Because if you bite a style, it can't be exact. Damn, homeboy, I taught you better than that. I would've taught you how to strip it up to make it better. My name is Mr. Biggs and I'm a trendsetter. Got the pace and the rhythm, that's what definitely. Under my wing, there is good security. With the wild, with the power, rocking for the people in the crowd, just turning around and get power. Power, power, power. Frank is unlimited. Hey. And if you think you're ready, come and get a taste of this. I will make it feel low. I like to pick this scrape. The empty pop is standing quick until the pitch of the bass. The height of life that accumulates friends, the historical being known as MC Globe, the G-L-O-B-E, baby. Now, if your main goal is to be like those, I hate to bust your bubble, but that's a no-no. It's inevitable you're talking about MC popping, but never believe you can be the G-L-O-B-E. Shake it, baby, shake it. No outono de 1982, o single Planet Rock já tinha atingido o disco de ouro na América. Tinha sido, por isso, um sucesso estrondoso. E a sua mistura única de eletrónicas com R&B e funk foi apelidado pelo próprio Bambata como Electrofunk, termo que permanece ainda hoje para descrever o género. Com o êxito da música, Bambata leva a sua crew para uma digressão pela Europa e para, por exemplo, em Paris. E aí, nos espetáculos que dá na capital de França, acaba por influenciar toda uma geração crucial, claro, para o desenvolvimento do hip-hop daquela zona que se tornou imensamente popular no final dos anos 80 e 90. Olhe-se, por exemplo, para MC Solar, que cita exatamente a passagem de Bambata por Paris como grande inspiração para começar a rapar. Até à edição do álbum de família desta semana, nascem outros singles importantes como Looking for the Perfect Beat e Renegades of Funk, e ainda as colaborações com John Linden, do Sex Pistols, e James Brown, com as músicas World Destruction e Unity, respectivamente. Até hoje, África Bambata tem feito discos e colaborado com imensos artistas da área do hip-hop e não só, e ao longo das últimas décadas ajudou a lançar a carreira de muitos DJs e de MCs. Tem tido também um forte papel em termos políticos, em especial em inícios dos anos 90, ao organizar concertos de apoio a Nelson Mandela, que depois de sair da prisão se iria tornar no presidente da África do Sul. No álbum de família de hoje ficou uma espécie de manual de iniciação ao universo de África Bambaataa, onde, obviamente, ficou muito por dizer sobre um artista tão influente na música popular do século XX e já com trabalhos nestes primeiros anos do novo milénio. Para o final de Planet Rock The Album ficam os temas Go Go Pop e They Made a Mistake. Este é o pioneiro África Bambaataa e o grupo Soul Sonic Force no disco de 1986, o álbum de família desta semana. Why not from the top? So you've all come here to the place to be, to rock shock to the rhythm of a funky melody. So without a doubt, you gotta pick this out. Let's power out and glow the fight, rock and die. You know we're doing it right and we're doing it correct. When it comes to NC Pop, we don't give a heck. Then we're giving y'all a chance. Step out of the trance. To think about your what past romance. Cause it's party time. You know it's party time. Hey, everybody, it's party time. Just get it balloons in ya. Catch the groove because the rhythm of our voices are going so smooth. Say hey, young lady. Sweet, brick, brick, man. What up, next beat, man. Get it into us, swing, swing. And if you show us that you really came to party here tonight on the spike, we were after you and showed the light. Yeah. Right now. Glow, well, tell them your name. How, wow. And do you know this? Well, I know this well. Cause where the two, well, the story is poets. It's not that we use skin hard to be measured. We're doing it for the people, it surely is a pleasure. We can rock away the sound of the stormy weather. We're two for all, that means we are together. We're just two together and never in a line. When we hear rhyme good enough for us to bite. So listen as we recite. Go, tickety-tock, wow, tickety-tickety-tock, wow. Go, tickety-tock, go, tickety-tickety-tock, go. We told you once, go tell a friend. They made a mistake when they let us in. Now, there's a place in New York City where the people are sedating. A glamorous place with expensive taste. Everybody walking around with their nose up in the sky. The level of the sight was never too high. The sense will never reach a peak of the drummer's beat. But Pow Wow and G-L-O-V-E sense. Place will never ever be the same again. But they made it. This rhythm beat that makes us show our techniques right now. We're gonna tell you again. They made a mistake, we let us in. Yeah.